Eu vou dançar merengue, te amar até de madrugada. Isso aqui tá muito bom, ai ai, vou enlouquecer. Eu vou dançar merengue, te amar até de madrugada. Isso aqui tá muito bom, ai ai, vou enlouquecer. De tanto amor, morena, que eu te dei, meu coração, mãinha, virou de vez. De tanto amor, morena, que eu te dei, meu coração, mãinha, virou de vez. Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais, tá bom demais. Não dói, não dói, com jeitinho vai. Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais, tá bom demais. Não dói, não dói, com jeitinho vai. Eu vou dançar merengue, te amar até de madrugada. Isso aqui tá muito bom, ai ai, vou enlouquecer. Eu vou dançar merengue, te amar até de madrugada. Isso aqui tá muito bom, ai ai, vou enlouquecer. Tanto amor, morena, que eu te dei, meu coração, mãinha, virou de vez. De vez, de tanto amor.